vou-me embora. Agora, agora. Eu não quero ouvir mais queixa. Me deixa, me deixa. Eu sou do amor. Não posso perder o flor. Yeah.